Kilo Romeo Oscar, número 2, para decolagem da 17. O Bravo Kilo Whisky, atento à esteira de turbulência do TR, tem livre decolagem da 17, o vento é de 1,20 graus com 9 nós. Utilizado para Guarulhos, nível 340, decola da 1-0, curva direita, da Euleda Bridge, Alfa Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, depois conforme o plano. 5072, transponde 198, está pronto para pushback, portão 4, tá 3205. Sim, é o número da agência toda, 3205. Boa tarde, não pode esperar, dá 1-0, pronto. 754, boa, Lima tem pista 10. Lima tem a 10, boa, 754. 63, 95, mantenha a posição antes da Juliette, o gate previsto é o 02, encontra-se ocupado. Ok, mantendo a posição. 32 e no meio, estimado de 5 minutos. 5 minutos, então, no 02. Paulo, passaria do 2230, livrou? 2230, taxi via Alfa, reportante do taxi via Juliette. Alfa, reportante do Juliette. 10, vanta de 130 graus com 9 horas. Teve decolagem da 10 do 1-7-4. Alfa, 3283. Tá certo. 30, Aracaju, nível 190, decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da PUCA, Jamo após direto da Aracaju. Acionando o transponder 5106, controle Salvador, opera em 1-19-8. Autorizado conforme 1-9-0-1-0, nossa linha circular, de esquerda após PUCA, Jamo. Depois Aracaju, 5106, transponde 1908, controle, coordenou 3233, estamos no gate 09. Tá correto, time pronto, no 09, então 3283. Maravilha. Kilo Romeo Oscar tem nível de decolagem da 97, o vento é de 1,30 graus com 11,9, ciente do Bravo Kilo Whisky cumprindo o corredor Axé, ok? 8 a bordo, Salvador, 2h40. Ciente, autorizado o táxi até o ponto de espera, direita via Índia, quando pronto, 1,8,3,1,9,5 é a torre, com ajuste no 0, 1-0, bom voo. Ciente via Índia. Espera a torre de 295 com 1-0-0, bom dia 4463. 3805 ao solo? Da escuta, só 3206. Condições de fazer curso simultâneo com o tráfego da companhia que encontra-se no 02 informando que será preterido no táxi? Positivo, sem problema, só 3206. Gente, então coordeno com a equipe de solo, de maneira a deixar a aeronave na saída do pátio 3. Vai coordenar, tá? 3206. Então 3216, em coordenação com a equipe de solo, fazer push simultâneo com a aeronave do na posição 04, reporta ataque. Tá ok, então tá autorizado, push 3216, em simultâneo com 4. Solo Xené 6142. Prossiga. Continuação nível 390, 370, prisão de tiro, Salvador. Confirme o horário do plano, por gentileza. 1-8-2-2. 63, quanto é? 4463, ali mantém pista 10. Ali mantém pista 10, 4463. Sente que o desafio para aguarda, por gentileza. Eu passo a Kilo Alfa, na junção da Mike, com a Quebec para cruzamento. Kilo Romeo Oscar, acione 5054, decolou 50, controle 119.8 até o regresso. É, 5054. Senhor Leão, Kilo Romeo Oscar. Kilo Kilo Alfa. Nasce bem para cruzamento da 197. Aguarda, por gentileza. Aguardando. 4, foi na Proximo de São Paulo, 2500 pés. 2500 pés, Proximo de São Paulo, Solo 1806, pushback, acionamento, posição 62. 1120 graus, com 10 graus. Totalmente pronto, no Merulho? Afirmativo. Sente, fazendo essa clipe só na porta atrás. Gol no 806. Autorizado, vai chamar táxi 1806. Pronto, 4P3. Alfa, tá autorizado o cruzamento da 1735 até o Pátio 5, estação na frequência livre. Cruzamento para o Pátio 5, pelo Kilo Alfa. 4463, troca transponder para 5132, por gentileza. Tem nível de decolagem da 10, o vento é de 110 graus com 99. 5132, o transponder livre decolagem da 10, 4463. Kilo Papavito, decolou 5-2, controle 119.8 até o regresso. 119.8 até a volta, graças. Senhor Salvador, bom dia. Papatango, Kilo Papavito, decolou linha do litoral. Confirma, Kilo Papavito? Confirmo, Papatango, Kilo Papavito. Kilo Papavito, mantém as condições visuais no meio pé do corredor Axé. Beleza. 463, decolou agora aos 53, deixou o controle em 119.8. Tenha bom voo, Feliz Natal. Grato 19-8, um bom Natal, até a próxima, 63. Até. 149, observando as duas da nossa frente. Gente, aguardo para iniciar o táxi, o 3205. Guardando. Táxi, o gol 9092, está com 78 a bordo, 3h45, altera na Recife. Às vezes o coronavírus da companhia que puxou no meio do. Gente, aguardo para iniciar o táxi, o... Gol 90, 93. Solo Gol 1806, pronto para o táxi, 171 a bordo, Salvador, 2 horas. Sente, aguarde para o início do táxi, Gol 1806. El, sobe 180, o 4463. Sete Bravo Delta, contato radar, mantemos 100. Foi na proa da posição pelo. Aguardando chegada bom, que reposta descida. Autorizado, reposta descida. 5447, proa de barreira. Dá presente barreira, grato 5447. Voo no 754. Vem pro 754. Livre do tráfego 6 horas, chame agora o centro Recife, 125-45, bom voo. 2545, obrigado, bom trabalho. Braço Luiz. Tá, aproximando vertical do farol da barra, frequência livre para coordenação, bom voo, até o regresso. Frequência cabeça linda para o próximo, Bravo 3. São João, direto de Deus? É inicialmente na Brodeboa, São Paulo, e depois direto de Deus. Ok, então reposto na vertical do farol da barra, dá presente, está autorizado ascensão ao nível 065. 0625, pode voar para São Paulo, a partir da presente? Ainda negativo, mantém ainda a linha do litoral até o farol da barra. Aqui tem um tráfego na Brodeboa de São Paulo, mantendo 2500 pés mais lento. Mas eu vou subir com razão aqui de mil pés. Para, pessoal. Boa, tá 32, eu nomei 150 a bordo, 4 horas e 30 minutos para o carro. De autorizar o táxi até o ponto de espera, via Índia e Alfa no ponto de espera, torre 1-18-95, ajuste na 0, 1-0, bom voo. 0-0, fantástico, 3-0. Janela 63, 1-5, ingresso Juliette para o portão 02. Ingresso no agora Juliette para o portão 63, 1-5. 3-2, eu nomeio, confirme por gentileza a alternativa. João Pessoa. Sente. Salvador, o gol 1600, ciente informação Lima, autorização Natal. 1600, número 2 para copiar, aguarde, por gentileza. Guarda. Isso, 3 mil pés, ajuste de altímetro 1-0, 1-0. 3-1-0, 1-0. Airbus da Avianca, após taxi em frente, Índia e Alfa no ponto de espera, torre 1-18-95, ajuste na 0, 1-0, bom voo. Observando a Bianca, após autorizar o Trax e a Índia e a torre 118.95, 38.05. Ainda não, mantém minha escuta, 4463. O senhor autorizaria 140 como nível final para o 4463? Autorizado, 40 final, 4463. Na proa de Ilhéus, 140, obrigado senhor, 4463. A passagem do 320 da TAM, ingresso de 1043. Acionamento TAM 3283, no gate 09. Só um minuto para iniciar o push, TAM 3283. 3283. 32 e no meio, linda, cola pista 10, usando de novo 40 graus com 9 horas. A linha da cola da 10 está 32. Estimado para o táxi 9092, tá? Gol 1806, autorizado o táxi até a ponto de espera, via táxi mundial, no ponto de espera, torre 1108-95, ajuste na 0-0, bom voo. 895, a ponte espera, com 1010-806, boa tarde. O voo 9092 vai seguir o Bang da companhia até o ponto de espera, quando lá, torre 1-18-95, ajuste na 0-0, bom voo. Da aeronave da companhia, 2-95, obrigado, boa tarde. Passe, cópia. Confirme, tá pronto, cópia? Ah, sim. Pushback, acionamento, gol 924, tá no 10. 924, número 2 no setor, aguarde por gentileza. 924. São 3283, coordenando que a equipe sola após o Boeing da Gol, a retaguarda está livre no 09, no quarto ataque. Gente, após o da Gol, vai iniciar o pushback para estar para o ataque. Tá, 3283. Vou na 600, cópia? Cópia. Autorizado Natal, nível de voo 370, decola da 1-0. Primeira curva à esquerda no perfil da Pulca, transição Zipá. Acione no transponder 5071, controle Salvador, opere em 1-9, decimal 8. 370, autorizado, Natal, decola da 1-0 com curva esquerda. guarda, perfil da PUCA, transição VIPAR, 5071 no transponder, 198 ao controle, voo na 600. No 600, primeiro aerovia, perfil 1-0. Tá correto, me pronto na posição 8 para o pushback e acionamento. Camará. Solo voo 6394, corrigindo 1394, Galeão, autorização. Na 394, é o número 2 para copiar, aguarde, por gentileza. Confirme a autonomia? Gente, o Gillette Índia Papá autorizado até o ponto de espera, via pátio 3, pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera torre 198, decimal 95, ajuste na 0 na 0. Gente, está autorizado Salvador Serra Bravo Alfa Uniforme. Nível de voo 260, decolador 1-0 com curva direita no perfil da aba após conquista e após conforme a rota do plano. Acione no transponder 5104, controle Salvador Pera em 119.8. Proti. Guardando coordenação, inicialmente esquerda na proa de bomba. Por enquanto voa bomba, aguardando, tá 3206. Tá correto, no ponto de espera torre 1-1-9-10. Ajuste, nível 10. Romeu, Whisky, Oscar, Tango, é o número 2 para copiar. Confirme por gentileza o pátio e a pista aqui da cola. Sente, número 2 para copiar. Não, tem autorizado aqui 260. Chanel 6320, boa tarde, essa é a identificação, desce inicialmente até o nível 1950. Desce inicialmente nível 1-0-0, uma centena. Zero, 70, controle Salvador em 119.8. 3-0-0, batizado para o Galeão, pista 10, curva direita, Israel, bridge. E eu preciso de 70, eu 1-0. Smart, loop, 5-0-7-0, 19-8. Após Dael, vai voar Leda, e após Leda Bridge, onde intercepta a aerovia, e prossegue conforme a rota do plano. O gol na 394. Dael, Leda Bridge. Chama pronto no portão 05, gol na 394. É 510. Mike, é com Deus. Voo 9092, Arim, mantém, pista 10. E mantém, 9092. Motor de Salvador, boa tarde, tá? 3805, decolou Leda Bridge, Dael Leda Bridge, cruza 3300. Boa tarde, 3805, assim, contato radar na decolagem, subou 340, vem na proa de Dael. Sobe para 340, direto Dael, obrigado, tá? 3805. 320, desse é o nível de voo 080. É o 080, 620. 3595, já autorizado nível 080. 080, 355, 5595, forma o tráfego 12 horas, 15 milhas, com o oposto, mantendo 0625, Charlie 310. Ciente, 5595. Serviço radar está encerrado, agora 62 milhas, sudoeste oeste de Salvador, chame o controle Ilhéus 1201 para descida, bom pouco. 1201, tá, Não, negativo. Uma centena autorizada, 6320. Pode ficar atendendo aí, tá? 3223. Gol 90, correção, 1924. Coordena que a equipe de solo reporta para o táxi. As coordenadas está autorizado a reportar ao táxi com o 924. 280. 9092, tem nível decolagem da 10, 91 ou 2 graus com 10 nós. Cadê a colagem do 90? Julietinho de Papapa, da rolagem do tráfego da Gol, ali, mantém-se com 10. Azul 4 1 no meio, boa tarde, azul 4 1 no meio. Azul 4 1 no meio, boa tarde, a definição de 1 ou 0, vigilante, chegada amarela. Vamos, não vai dar fome depois. Vamos. Kilo Romeu Oscar. 5112 é o transponder. E o controle Salvador para em 199 decimal 8. Isso que é o SK, tá? Confirma por gentileza para o Alberto. 02 a bordo, no parte 4, acionamento táxi, decolagem com a torre agora em 1 ou 8, decimal 95. Ajuste na 0, 1 a 0, bom voo. Gol, decola agora 07, controle 119, decimal 8, feliz Natal. Feliz Natal, senhora 1092. Whisky Oscar Tango, livre o final, chama quando pronto pro táxi. A Juliette Índia Tapá tem nível de decolagem da 10, levanta de 1,30 graus com 11 nós. Copiou? Tona 333, cópia. 3283, a Lima tem pista 10. Liga a Lima, Tona 0, tá? 3223. Nível 360, na cola da 1-0 com curva direita, no perfil da El, Leda, após o abride, onde intercepta o pêndulo 1 no meio e prossegue conforme rota do plano. Acione no transponder 5127. E o controle Salvador para em 1,99,8. Cuidado, São Paulo com Voyage, 2360, São Paulo com 10, na El, Leda, com 3,5. Trava o seu, e a roda. 1,27, transponder, 19,8, controle. Tá correto, time pronto no portão 3, gol no triplo 3. Para o táxi, gol 924, tem 181 a bordo, 2 horas e 15 de autonomia, treinando Salvador. Voa, Jamo. Após Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju. Boa noite, Armei. Obrigado. 181, sente. Autorizado até o ponto de espera da pista 0, via Pátio, Indy Alfa, no ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95. Ajuste na 0, na 0, bom voo. Pátio, Indy Alfa, até o ponto de espera da 1-0, 18-95 a Torre, 1-0-1-0 agora. Obrigado, 924. 260, saída Arbor. 260, saída Arbor. Decolagem da 10, levanta de 1-0 graus com 10 nós. Autorizada a decolagem, tá 3-2-3. Desça 2.000 pés, ajuste 1.010, autorizado IALS X-ray para pista 1-0, reporte localizador. Para 2.000, vai formar no lock, trip 5-5. 7 Bravo Delta. 7 Bravo Delta. Mas qual é a sua? Estou recebendo a sua posição 15 milhas aqui do aeródromo. Retração para sinal visual da pista no 7. Mantenha a proa 2 em 550, reporte avistando a carteira 17. 250, reportará avistando. Vamos lá, que o Bravo Delta só foi cancelamento da presença. Ok, então, com a navegação, foi na proa da rotatória, regras de voa alteradas. 16110, desça 16510, o ajuste é 1010. Para 1510. Centro Recife agora, 125, decimal 45, com voo. É, 12545 para o 806? 12545, com voo. Obrigado, 2045. São 3216. 3216. 3216, Centro Recife agora, 125, decimal 45, com voo. 2545, boa batalha. Gente, Mike Excel, me mostra através do Parque do Açúcar. M6320, desça 2 mil pés, proa de duna, ajuste 1010, reporte estabilizado, localizador. 2 mil, proa de duna, 1010, localizador estabilizado, 63. Controle Salvador, tá 3283, Pucajão, passa 3500. Boa tarde, contato radar Sol nível 190, tá 3283. Atenção para nível de voo 190, tá 3283. Mantenha as condições visuais e aposta através do Parque do Açú. Mike, Eco Delta. Azul 4116. Azul 4116, desça ao nível 050. 050, azul 4116. Quilo Papa Vitor, controle. Ok, 49 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chama agora o controle Deus. 1201, mantenha as condições visuais. Boa tarde, bom pouco. Passando, Juliette, Bravo Delta, tá com visual, com campo. Bravo Delta, torre, 1895, bom pouso. 895, Bravo Delta. Boa tarde, Papatango, Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, muito boa tarde, prossegue final da 97, reporte terceira milha. Passando a terceira milha, final da 97. Ursus Catango, a linha decola sem parada. Autorizada a linha de decolar, 17. O vento é de 100 graus com 10 nós, o esquerdo Catango. Voo 1924, decolou 13, controle 119, decimal 8. Feliz Natal, até a próxima. 198, Feliz Natal, obrigado. Trip 5595, na escuta? Na escuta, senhora, tá fui LS. Continue a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Para informação, tem uma aeronave já autorizada a decolagem da 197. Controle, Gol 1924, decolando na PUCA. Boa tarde, 1924, contato radar Sobal 350, sai da PUCA. 350, Gol 1924. Tem mais tiro, senhor. Vai fazer um 360, tem na direita, então. Gente, eu vou entrar em coordenação aqui, junto ao controle de retorno, com o meu tanque. Confirme. Atenção, para quantas pessoas? Ok, vou entrar em contato com a infra-aero aqui. Solo Salvador, 1600, portão 8, puxa acionamento. 1600, em coordenação com a equipe do solo e reporta para o início do táxi. Volume 00. Reportará para o táxi. Volume 00. Salvo Salvador, aqui na 63, nós estamos boa tarde. Volume 60, Guarulhos. Oxené 6395, Guarulhos, autorizado nível 3, 60. Sacola do 1-0 com curva à direita. Na prefeitura da EL, Leda, após o Abride, onde intercepta a aerovia Upper Zulu 16, Brava até o Zulu, Trive, e após conforme a rota do plano. Acione no transponder 5140 e controle Salvador Pérez 1-19.8. Estacionário 6315, autorizado Guarulhos, nível 360. Declarada fixa 1-0, curva à direita, seja da EL, Leda, direto por Trive. Depois de 1-6, para você o seu trilho, após o seu plano de plano. Vamos lá, 0, contra 0, 0, 0, 0, 0, pronto no portão, não foi no portão 1, aqui na minha direita. É o 2. Sim, chama pronto. Paulo, Xané, 6142, patente de autorização, 370, repito. Ciente, o Xané, 6142, é o número 2, para você, aguarde. Já está reduzindo também. Ok, então, está ciente, azul 4 no meio. Reduzindo então para 195, azul 4 no meio. Muito grato. Desce a 2000 agora, 4 no meio. Autorizado a final do ILS, que foi reporte estabilizado, localizador. Desce a 2000, autorizado ILS, chama estabilizado, azul 4 no meio. Já número 2 para COP, o passageiro 223A. Número 2 agora. Alô, Salvador, Golo 333 para o táxi, está com 133 a bordo, 4 horas e 3, acionamento, Tana Galeão. Sente, autorizado o táxi até o ponto de espera, via Índia e Alfa no ponto de espera, torre 1-8-95, ajuste na 0, no 0, bom voo. Índia Alfa 295 para a espera, obrigado, meu bom dia. Solo, muito boa tarde, 35595, livrando a sua escuta. 5595. Táxi em frente, reportante da Taxi foi Juliette. Ciente, reportaremos junto da Juliette. Ego Delta, iniciando o cruzamento de seu braço. Contato visual, está autorizado. Guarda para girar a base, efetuar uma base curta para o 17, ok? Sim, autorizado a base curta para o 17, mas Ego Delta. Treinamento é critério do comandante. Chame centro Recife, 125, decimal 45, boa tarde. 2545, obrigado, espera, abraço. Olha o gol 1294. Confirme. Gol 294, poderia para o Aracaju. Comandante, mantém o perfil da saída, o tráfego da TAM à sua frente, também está prosseguindo para Aracaju. Para manter a separação do mesmo cara, ela é no radar. Ah, correção, 924. O tráfego está mantendo 9, seguindo para Aracaju. Aguarde cruzamento em nível com o mesmo, após ver o turismo para o de Aracaju, ok? Oxané 6320, só para informação, eu tenho um helicóptero efetuando pouso parado na cabeceira da site, que não interfere com o seu pouso, ok? Gente, graças, 6320. Meu Wilson, certo? Prossiga. Deixa eu ver se não vai lá para o Corinthians 4, fica para o 260 para passar para o continente. Gente, está livre o Wilson, Oscar Tango. A gente está pro inicialmente, suba ao nível 080, ok? 080, autorizaria 270, pronto? Autorizo, sim. Certo, escrito 080 então, para o 270. Pouso na 10, o vento é de 1-30 graus com 1-9. Livre pouso na 1-0, Xené 6320. Aqui é com o Delta no solo agora aos 2-0, prossegue bate 4, até o regresso. Desculpa, se possível, da BR, com muito Afirmativo, então prossegue. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da Momo após direto de destino. Confirme por gentileza o pátio de estacionamento e o PLB. Gente, para início de táxi, chame a torre em 1-18-95. O Romeu Tango Serra. Está autorizado até a interseção, reporte para ingressão no 7. Passou o marcador externo, azul 4116, baixar travado. Continue a aproximação, aguardando pista livre, azul. Gente. Romeu Tango Serra, autorizado ingresso na 1-7. Aí prossegue via Quebec, Mike Lima, me chama na Lima, por gentileza. Oxané 6320, no solo aos 21, livre à direita, 121, decimal 9. Para a direita, 219, 6320, graças. Série 119, décima 8. Autorizado 350 para registro em cortesia da proposta de colar, segue para estudo da saída pública, transmissão de Caju, transporte 54, motor 198, chamé 6142. 6142, está correto, está pronto, no portão 7, para o pushback e acionamento. Recife 125, décima 4, muito grato, boa tarde, bom voo. Bruno, vai civil, Alfa, reportante do taxiway Juliette. Prosseguindo, Alfa, reportante da Juliette, 6320. Realizando 1-80-4000, provavelmente em Alagoinhas, 5626, obrigado. 5626, vou indo na proa, de bronze. Gente, proa de bronze, obrigado. 5240, está na escuta do controle. Afirmativo, controle. Gente da Lima, 5240. Boa tarde. Esse é o nível de voo 050, chegada prevista. É a Maré. 050, prevista a Maré. Quando possível, proa de ITAP para o 5240. O ITAP, vista a 050. 5240. Autorizado, ITAP da presente, 5240. Obrigado. Eu confisco no 80, decola da 10 na curva direita na árvore, pressão elétrica, após 063, aciona 198. Após elétrica, vai voar o Bidude e após conquista, o parceria 2230. Após o Bidude, direto conquista, 5063, 198. A correta é em prova, parceria 2230. Solo, gol 1394. Solo aos 23, livre à direita no 219. Direita 219, azul 4116. E vamos lá. Suficiente, vou entrar em coordenação com a Infraero 1394. Olha aí, cara. Dá pro pushback e acionamento para a proteção 394. Paulo Salvador, boa tarde, eu sou 4116, livrou, na sua escuta. Livrou, 4116, táxi via Alfa e reportante do taxiway Juliette. Livre, táxi Alfa, chama a frente da Juliette, eu sou 4116. Achando 6320, ingresso Juliette para o portão 062. Livre, ingresso para o portão 612, 6320. O gol 1394, pronto, puxa, é isso? Afirmativo, puxa, tá na pronta. O operador de fim já chegou? Tá chegando aí. Ah, beleza. Então, após o Airbus livrar isso agora, está autorizado no 05, após a táxi. Após o Airbus está autorizado. 238, Garou. Ciente, o ICE é o escatado. Romeu Tango Serra. Autorizado o táxi até o ponto de espera. Via parte principal. Índia e Alfa na ponta de espera, torre 1-18-95. Pátio, Índia e Alfa, até a ponta de espera da 1-0, passa uma torre 118-95, conversa no guerra, agradeço a colaboração aí, muito obrigado, boa sorte para todo mundo aí. No 394, só um minuto para iniciar o pushback. Após a passagem do tráfego de pequeno porte liberar a retaguarda, está autorizado no 05. Prezado, passa a guarda. Controle, boa tarde, eu vou no 333. Livre de colagem, dono no 0, por gol no 600. 660, saída da EL, no 333. 7, a EL, subindo, marcado. 35240. Prossiga o controle. Mantém o nível 090. Restrito ao 090, 5240. 5240, informa o tráfego, 1 hora, 10 milhas, rumo ao Oeste. Está mantendo 8 mil pés no Charlie 208. Paciente, tem um tráfego no TQS. Ó, 333, pode voar da EL. Autorizado, no 333. Obrigado. Mais 30 segundos, no 394, após o Embraer da Azul, liberar a retaguarda, está autorizado em 05. Oi, Salvador, novamente, o Papa Romeu, Romeu, Tango Guerra, aproximando o ponto de zero da 10, pronto. Romeu, Tango Serra, Lima, tem pista 10. Alfa Tango Tango, acione 2222. Controle Salvador, 35240. Cruzou o contrato agora visual. Gente, aguarde. Alfa Tango Tango. Papa Romeu, Whisky, Oscar Tango, subastado no nível 120, direto a Arubi. 120, Arubi, Whisky, Oscar Tango, obrigado. O 35240, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 0, autorizado sinal ENS, reporte estabilizado. 2 mil, 10 no 0, reportará no ILS estabilizado, 5240. Controle Salvador, gol no 600, decolou nossa escuta. Uno 600, contato radar decolagem, soa para o nível João 370, saída Pucas e Par. Gente, Pucas e Par, 370, nível João 600, obrigado. Alfa, tá com prossegue para o controle. Alfa, Alfa, tá com prossegue para o controle. Alfa, tá com prossegue para o controle. Alfa, tá com prossegue para o controle. Alfa, tá com prossegue para o controle. Alfa, tá para a chegada Amã, descendo para os níveis de voo 050. 050 para o Amã, alvo da Amã. Próxima, Feliz Natal. 198, obrigado, até a próxima, tudo de bom. Meu Romeu Tango Serra. Papa Romeu, Romeu Tango Serra, contato radar, a decolagem, estou para o nível 100, cumprindo a saída Momo. 100, cumprindo a Momo, Romeu Tango Serra. O Escócia Tango, nível 100. 100, Tango, obrigado. O Xanay 6326, sua identificação autorizada a chegada Mari, desça para o nível 110. Você está descendo para 110 na chegada Mari, Xanay 6326. Obrigado, Salvador. Salvador, vou local, no meu pé, decolando a 7, curva direita, corredor Axé. Acione no transponder 0171, controle Salvador, Pere 1, 19.8. 1-3-3, 3-3-2-5, 1-8, 1-3-3-3. Correto, acionamento, tá? E decolagem, torre agora, 1-1-3-9-5, posiciona 0-0-1-1. Para o táxi, segunda 394, temos 1-2-5 a bordo, 6-50, 6-50, Campinas. Sente, 1-3-9-4, autorizado o táxi até o ponto de espera, via parte vem de alfa, no ponto de espera, torre 1-1-3-9-5, posiciona 0-0-1-1. Sente... Índia para o ponto de espera 2-4-5. Será 6-3-5, coordenando com a equipe solo após o Boeing liberar a retaguarda. Está autorizado no portão 02, pushback e acionamento, reporta para o táxi. Vai. Pois 2-3-0, parte 3, puxa acionamento. 2-2-2-3, como foi que a gentileza foi feito? Uma DLA? 2-2-3-0? Afirmativo, 2-2-3-0. Afirmativo. Aguarde pro puxo, 2-2-3-0. Trip 5240, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Aguardando autorização para pouso, 5240. Estou agora no 394, espera pronto. Não. Aquilo que é Dex Serra está autorizado até a interseção ótima, reporte para ingresso na SAT. Torre Bona 394, pronto. No 394, mantenha a posição e aguarde. Até. Trip 5240, tem livre pouso na 10, venta de 130 graus com 9 nós, check 3. Autorizado o pouso. Trip 5240, tá baixado e checado, 5240. Salvador, Novembro Alfa. Índia, Novembro Alfa, vai seguir o... Desconsidera, tá autorizado até a Oscar, reporte para ingressão na 7. Ali mantém no 7, quilo Quebec Serra. Solo, passaria 2230. 1600, chama Recife, 1268. 615, obrigado, vou na 600. 256-26, destino 2000 pés, ajuste no 00, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Para 2000, reportaremos estabilizado, trip 5626, obrigado. Oceano 6326, destino para 3000 pés, ajuste no 0, 10. Ajuste no 0, no 0, destino para 3000 pés, ajuste no 6326. Mantém 510, por favor. 3190, ajuste no 0, Oscar Bravo. Bem, só um minuto. Whisky Oscar Tango, chame centro Recife, frequência 133-25. Alterna 125-1. Controle de Salvador, agora 600, voltando. Gol, prossiga. É, confira a frequência do centro. 126-85. 85, então, obrigado. Uno 0, Oceano 6326. Grato no 0-0, 6326. No 240, no sala 36, livra direito no 219. Vai livrar direito no 219, 5240. Gente, tá livre táxi até a ponto de espera. Quando lá, torre 1-1-8-95, ajuste 1-0-0, bom voo. Bom de espera, lá 295, muito obrigado, tenha um bom dia. Solo Salvador, o trip 5240. 5240, livrou, taxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, manterá antes da Juliette, 5240. Pode quebrar a frente, pronto, cópia. Pronto, eu autorizado Sierra, November, uniforme Tango, nível 085, da cola da 17, curva esquerda, corredor forte, restrito no 1000 pés, aguardando liberação do controle. Acione no transponder 5124, o controle Salvador para em 199-8. Está autorizado o axé, após a decolagem, curva direita, aguardando a liberação do controle, o Oscar Braveco. Está correto, já tem o POB, o Oscar Braveco? 03 do pátio ao 4? Sim, funcionamento táxi decolagem, torre agora em 1-1-8-95, faz ajuste na 0. 1-0, por favor. Bom. Controle, gol na 394. Wisconsin, não, controle. Ali, mantenha no 7, pode quando pronto para decolar, gente, de November Alpha. Boa tarde, Oscar Bravaco, livre Sanache, no cano pronto para o táxi. 240, observe o ATR da parceria, após o ingresso do Juliette para a posição da conversão. Juliette para a faixa 3. A posição prevista é 03, quando lá atende o sinalizador. Vai iniciar após a passagem da parceria, 240-43. Bravo 3. Vai iniciar na 1063. A posição prevista é 03, debate 3. Paciente, 240. Quilo Quebec Serre, confirme o estimado para ponto. 1653. Confiar. Meia 326, reduza para 2109. Descendo para 2000 pés, autorizado final, reporte estabilizado. Reduzindo 2109, descendo 2000 pés, reportado estabilizado, 6326. Comandou, boa tarde, Passaredo 2230, ponto de espera. Passaredo 2230, mantém o ponto de espera. Mantém. Fala Salvador, a Xené 6142, está na ponte 07 para o pushback para mesmo. Oi, Xené 6142, qual é a equipe de São Paulo, chame para o táxi. Porto ali para o táxi, 6142. Graus 109. 7, livre pouso, slip 5626. O Xené 6395, decolou os 41, controle 19, decimal 8, boa tarde. 1198, 6395, boa. Salvador, boa tarde, 6305 Oxené, 1500 pés da EL. Oxené 6305, contato radar na decolagem, suba para o nível João 360, saída da EL, Leda Brito. Oi, voa Leda, senhorita. 2000 Leda. Oi, 2000 Leda, 6305, subindo para 360. ADLS, 6320. Confirme. 6320 está autorizado a prosseguir no ILS? Afirmativo, reporta estabilizado, isso é para 2000, Oxené 6326. E aí, vai reportar estabilizado. Eram 4 mil pés ao contato d'água. Alfa Tango Tango, desça para 3 mil pés. Informa o tráfego na sua posição de 2 horas e meia, 12 milhas. Charlie, como se fizeram até 300 pés? É, já voltamos lá. No 643 copiado. ILS, Oxené 6326, aviso acurado. Oxené 6326, complexo de minha torre 1895. 1895, obrigado. ATG 3000, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, descendo para 2000 pés, reporta estabilizado. 2000 vai reportar estabilizado, Alfa Tango Tango. Aliás, baixar travado, passando a 14 terra. Ciente, continua a aproximação, agora autorização de pouso, 6320. 2000. Comida 2000, solas 44, direito 219, show. Meia 326, vento 120 graus, 109, livre pouso 0. 6326. Salvador para o táxi do Xener 6142, PB 137 a bordo, 3 horas de autonomia, alternado Natal. O Xené 6142, autorizar táxi até o ponto de espera, via parte principal, índia no ponto de espera, torre em 1195, ajuste no 00, bom voo. PB 10, autorizado via índia no ponto de espera, com a torre de 295, graças, uma boa tarde, 6142. Alô, Salvador, o PB 5626. Trip 5626, muito boa tarde, autorizado táxi Alfa, reforço para ingresso na Juliette. Alfa, reporta para a direção.